Alfa 333, Mono 27 ao voado, 4 horas, Galeão. Bola 336 autorizado, táxi via Índia, no ponto de feradão no 0, Chile Torre. 118 decimal 6, desviocímetro no 0, no 2. No 0, no 2, Índia, ponto de feradão no 0, 18 6. O 336. 5489, o senhor vai seguir a retaguarda do tráfego da Gol. No ponto de feradão no 0, Chile Torre. 118 decimal 6, desviocímetro no 0, no 2. 4289, segue a aeronave da Lua, nossa frente. Ponte espera, 6306. Então, 0406. Bom, 1806, seu táxi no Ceará, na retaguarda do ATR da Trip. No ponto de espera da 10, Chame Torre, 118 decimal 6. As 2 de altímetro no 012. Bom dia, Alta 3193. Você fica 3193. Tá ótimo. Autorização, Galeão. Tá 3193, autorizado, Galeão, nível de voo 380, via peso 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda Fridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5537. Chame 210, no solo azul luz, de pista da direita, chame o solo 1219. 1219, no 394, autorizado decolagem, pista 10, vento no 40 graus, 089. Decolagem, pistão 0, voo, 1394. Estão 3193, cruzamento correto, estamos prontos para pushback e acionamento. Amarelo, pushback e acionamento. Consumador, Oxanel 63, boa tarde. Oxanel 62, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Consumador, Oxanel 63. Eu sigo o Sanamia 315. 315, solicita o Guarulhos, centro da OFF. Pronto, copy, Sanamia 315. Afirmativo. O Sanamia 315, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu 21. Pistão no 0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5543. Autorizado Guarulhos 360, Rotor Zulu 21, saída Arbor, posição Elefon 208, 5543, transponde. O Salem 6315, transponde 5543, tem um pronto para possível acionamento. Ativo, 5543, vou fazer o acionamento agora. É. 394, decolada 14, chega o controle, frequência 120, decimal 8. 208, boa tarde, agora 394. Eu sigo com 1806. Qual a posição que o Chanel vai ingressar no Índia? Posição 05. Tá, eu vou manter a posição aqui, ele dá pra ele ingressar, tá? Eu vou manter aqui, porque não vou conseguir decolar mesmo de imediato. Ciente, obrigado, eu vou com 1806. O Chanel é 210, autorizado a ingressar na Juliette, posição 05. Ah, pelo menos você mantém o horário. Aí, obrigado. Tá presente pro Leda, faz Leda Bridge. Tá presente Leda, Leda Bridge, gol no 394, fadel 360. No 714, autorizado decolagem de pistão no 0, vento no 30 graus, 109. E 0, 714. Alterna 1-2-6-8-5. 2-5-1-5-2-6-8-5. 5-4-5. 5-4-5. 6-6, após a corrida do Boeing da Gol, autorizada Alain Montes. Alain Montes, 0-3-3. Decolador, trip 54, nota 1 ponto espera pra... Trip 549, mantém o ponto espera da 1-0. 549, mantém. Bruno 754, decolador azul no meia. Chame controle frequência 1-0-8. 208-74, obrigado. Controle de Salvador, gol. Boa tarde, Golo 754, decola 1700 na Pucca de Bar. Golo 754, boa tarde, está com contato radar, Fabel 390. Já presente para o Djalmo, após Jamos e Bar. Boa, Djalmo, após Jamos e Bar, Golo 754. Bruno 366, autorizado decolagem de pista 1-0, vento 130 graus, 099. Valeu, decolagem da 1-0, Bruno 336. Salve, prossiga. Tango, Índia Bravo, prossiga. Confio sobre o voo. Pro Sul, Tango Índia Bravo 260, alternando com 1288. Trip 54, trave autorizado, ele mantém. 54, ele mantém. Cruzando 2000, gol no 333. 1266, decolada azul 9, chame controle 1208. 208. Salvador, boa tarde, gol no 806, ponto espera 10, pronto. 1206, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém. Papa Tango Índia Bravo, confirme a radial de saída. O 333 está sob contato radar. Sabel 360, após 2000, voa Leda, após Leda, Bridge. Aproa de Leda, Leda, Bridge, sobre 360, 33. Quase trava autorizada a decolagem de pista 1-0, vento 1-0 grau 099. 5-4-9, mesmo decolagem. Chandra 561, só top. Bom dia. Chandra 561, autorizado Brasil, livre de voo 380, via peso 17. Pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120.8, transponder 5544. Brasília 380, peso 17, decola 1-0, curva direita, Arbor, Elefa. 1208 é o controle, 5544, transponder, vai chamar quando pronto. Tá 3561 no controlamento correto, chama pronto para o possível acionamento. Vai chamar já. Bruno 8060, cruzado ali em Matriz. Ali mantém 8060 da Gol. Controle, boa tarde, trip 5489. Trip 5489, aciona identificação, voe na proa de impacto, de correção de toque para chegar na mão, reposta no nível de destino 5487. Então, no zero, sobre torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 012. Autorizado, pode ir ter ponto 018 menos 012, na 38015. Anterior, está sob contato radar, sobe ao 200, saída Arbor, DCT. Certo, já após Arbor, DCT de história. Trip 5489, correção, trip 5487. Ok, 5487, passei ao 90, está no dia de descida. Trip 5487, controle. Trip 5487, na flor de Cogno, mantendo 90, ideal descida. Vamos lá, trip 5487, da presente voa pro de toque para interceptar a chegada à mão, descendo 50. Gente, na flor de toque para interceptar a mão, descendo por 50, o trip 5487, gente da papá. Alfa Vitor Direto, controle. No 1510 via corredores, reporte através de Paris. Vitor Direto tem condições de voar direto rotatório? Gente, voa direto rotatório, Alfa Vitor Direto. Chame Recife no 2545, alterno no 2085. 2545, 2025, no 74. Boa tarde, eu tá 3805, tá se aproximando do ponto de espera pronto. Ali mantém o 90, tá 3205. Tá bom, meu Tango Dia Bravo na escuta? Então, meu Tango Dia Bravo, Serra Novembro, 510. Transponder 0137. Regulagem por conta e risco, reporte fora de salvo. 69 milhas de Salvador, nordeste de Salvador. Voa na proa de Pelo, na posição Pelo, para interceptar a chegada Bombs. Reporta no ideal de descida. 08, boa tarde. Até daqui a pouco. A3805, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Vem, Lívia, 3805. Ok, Pucajama, Aracajogo, 806, subindo ao 230. Poxa, minha gente, 315 para o táxi, 154 ao POB, altura 23 horas, vem, calma, Daniel. Alfa da 6315, confirme. Alternativa e autonomia, por favor. Autonomia, Galeão. É, autonomia, 6 horas e 50, alterna, Galeão. Ciente, Sara 6305, obrigado. Autorizado o táxi via Pátio Índia, no plano de espera da 10, chame torre. 118, decimal 6. Ajude o altímetro no 012. Autorizado o táxi para o ponto. Está sob contato radar, 9 milhas nordeste de Salvador. Cátia, bola 806. Trip 5489 está sob contato radar, a 6 milhas sudoeste de Salvador. 5489. .05, decolado aos 27, chame o controle 120, decimal 8. 208. Tango Índia Brava, fora do solo. Romeu Tango Índia Brava, fora do solo aos 28. Chame controle frequência 120, decimal 8. 120, decimal 8, Tango Índia Brava. Olha, 3805, decolou o cruzador 2000, pés. 3805 está sob contato radar, sobre o 340, está presente voo Ileda, após Ileda Yield. 340, Leda, Leda Yield, está 3805. Controle de Salvador, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga. Decolado de Serra Novembro em Serra Novembro, prosseguindo para São Roque do Paraguaçu, mantendo a magnética 300, desculpa. O Tango Índia Bravo, quando possível ser estimado de pouso, pessoas a bordo, efetua a notificação? Afirmo, efetua a notificação, vai fazer um sobrevoo em São Roque do Paraguaçu durante 30 minutos e prosseguindo para retorno posteriormente. Gente, eu segue direto na produção Roque do Paraguaçu, 500 pés, ajuste 1012. Para informação, tem o tráfego do alto, só Vitor Juliette. Ao nome 500 pés no através do farol de Montserrat, seguindo pela proa na proa da rotatória da presente. Tango Índia Bravo, reporte 20 milhas Salvador. Passará quando 20 milhas fora, Tango Índia Bravo. Romeu, Ex-Serra, autorizado Coco, nível de voo 105, pista 17, curva direita pelo corredor Axé. No corredor Axé, você mantém a restrição de 1000 pés. O controle é 120, decimal 8, transponder 5541. Torre, Salvador, Oceano MSC, 105, Oceano 105, 105, autorizado ali e decolar, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Autorizar a linha de circular em 10. Correção com uma proa noroeste. Senhor, para o visual, essa luta Juliette, grátis, controle. Pronto para táxi. Ciente, para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 6. Vitor Juliette, controle. Controle. Está presente o voo final da 17, reporte visual com campo. Cuidado com Caiu no site, então para a Delta Cabo, Juliette. Recife no 268. Mike Alfa, possível. Uma descendo para 3 mil pés, ajuste 1012. Chama 8. 208, chama 315, né? Por favor. Paulo Salvador, boa tarde, Xenia 6213, autorização Galeão. Não, 3561, não copia, eu tô aqui. Copia, tá aguardando. Xenia 6213, ponto cópia. Acima, tio, vamos. O Xenia 6213, autorizado Galeão, nível de voo 360, via up, Zulu 10. Pistão 10, curva direita, saída da El, Leda, bridge, controle 120, decimal 8, transponda 5560. Correção, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 133, 25, 3202. O Xenia 6213 com o treinamento correto, estamos prontos para o feedback do saneamento. Chama lá. Patrão Gourmet com o Sierra, mantenha a posição. Do táxi via parte do Índio, ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 012. Controle Salvador, é o Xenia 6315. 315, prossiga. Autorizaria, está presente, Cebit 1, Elefa? Está presente, está autorizado, Elefa 6315. Elefa 6315. Não apareça a passagem do E2 320 da companhia, sua retaguarda. Autorizado inicial o pushback, chamamos um para táxi. Boa passagem da nave da companhia, autorizado vai chamar táxi, 3561. Para 2012, reportado estabilizado, trip 5487. Alfa Vitor Juliette na final de 3 milhas. Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso, pista 17, vento 100 graus, 09 nós. Autorizado pouso, Alfa Vitor Juliette. 1942. Marcelo Melo 42, a informação é Papá, guarde cópia. Vento da Papá, guarda no banco. Um abraço, tem frequência livre. Estou no 7, deixa 040 na chegada Bonsa do Ajus 2012. 7 para o 040, chegada Bonsa do Ajus 2012. Tá pronto. Canemé 142, autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruísque 58. Pistão no zero, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. Controle 120, decima 8, transponder 5554. 350, Recife, Peruísque 58. Fala da pista 10, por esquerda, Pulca Caju. Controle 120, decima 8, transponder 55, erro 4. Salame 142, protegimento correto, encontra pushback e acionamento. Trabalhando. 238, meia dúzia, boa tarde. Boa tarde. Vida Gilete, autorizado no solo 39, autorizado ingresso no pote 4, pode levar no pista. Aí, Salvador, boa tarde, o Trip 5487 está na final, fui ILS Visual. Trip 5487, curtiu aproximação, agora de pista livre, cheque frente pulso. Baixado e travado. Papatango, Romeu, Eco Serra, autorizado ingresso na 17, siga o Charlie 150, reporte pronto. Táxi pela pista, siga o Charlie 150 que está prosseguindo para o pátio no final da 35. O Romeu, que só para informação, a sua táxi ao lado da sua direita, Mike, está fechada há muito tempo, ok? Então todo táxi de das aeronaves que vem do hangar ali da Aerostar, a Baeté, tem que ser via pista, ok? P29, 4 horas e 45, com. 3561, com frente a coisa a bordo, por favor. 29. Sim, autorizado táxi via Pátio Índia. Nos pontos de saída da 10, Samitur, 1182, decimal 6. Azul, seu centímetro no 0, 1, 2. E a Pátio, 8, 4, 2, 6, obrigado, boa tarde. 193, decolar 240, chame controle 120, decimal 8. 120, 8.